confere. Já vai sair da PUC, vai de copo. Oceana 6074, o solo aos 37, táxi via Fox, Alfa Juliette para o portão 07. Fox, Alfa Juliette para o portão 07, Oceana 6074. Papago Lima, Papa Kilo, a escuta. Voo 1970, copia. Voo 1970 autorizado, cabina grande, via Zulu 10, até Neuma, e o voo 370. Saída Puca, transição Bipar, transponder 5003, frequência do controle Salvador 120.8. Boa noite, informação Alfa, confere. Prepare e sair da PUC, agora de copo. 34, continua a descer, acende nível 050 e acende de identificação. Para 2 do César, 21012, liberado pelas instruções de oxigênio na posição de 4. 2224, acima de identificação, 14 para processamento. Agora na esquerda, pela 065, indicado pelo fluxo localizador, informe ponto da altura. Setor. A aeronave da companhia sinalizando o posto no 2, inicial táxi, será autorizado. Vista para 2010, 14 setor, vai na proa 035, emite um curso do Lucas TV. 4520. Seguro via 833, nível 240. Saída Sango 1, transição Coral. Transponder 5005, controle 120, décima 8. Turismo 0, transmissão 0, 12. Parece mais para acionamento, mais 10. Táxi à direita via Índia, reporte, volta no ponto de férias, PNH 0012. Xanai 6258, no solo aos 45. Táxi via Fox, Alfa Juliette, portão 612. Autorizado, feedback funcionamento, portão 1, reporte táxi. Falou 334, vista para 2010, calculado a restrição do estudo na chegada da moeda. controle. 60 é 340. Thank you. 998, confirmando, está totalmente pronto agora. Faz 09 na curta final, 3 a Lema, manteiga, terceiro no 0, como 098. Zero, né? Do 090 graus. Hotel Zulu Norte. Report 190, go 1972. 28, nós temos identificação, deixa 20, chegada para o Amazonas, para o 2050. Tem 398, a sua identificação, deixa 20, chegada para o Amazonas, para o 2050. 5127. Autorizado acionar, contato, se não for aqui. Solo 07, Alfa, Kilo Passe 3, 4, 1, a posição. 3228, descarga 2100, na volta será 2, na colada do circuito de Vencap, sinal de Elias, que é 3. aproximação, chama o turno 118 do sinal 95. 3398, desço para 2000 pés, tema calma 012, sinal de ADS, estabilização, com estabilidade. Cruzando 7, taxi Quebec, Mike Lima, resposta na Lima, meu partido. Juliette. gradiente inferior da Rua 1 e aguarda o ponto de controle. Rua 228, autorizado de 10.08. Salvador, Tito, boa noite, é Portugal, 2512. Portugal, 2512. Roger, just confirming your estimate of block time. Estimate of block time will be at 0305. Can you please inform which FID will happen now? Is this the, from the first array? That's the 0-1-0 and down the 500. Go 5-1-2. Is Fuka the path and the path transition? Fuka the path and the path. Aqui não autorizado é costa 0.080 graus no norte. 3398, sol 24, autorizado ataque de Alfa Índia, portão 02. 24. Após passagem, pode dar boa, tá quase autorizado, puxa o contato.